Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 10. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques para falarmos do celibato dos sacerdotes. O Papa Francisco, no regresso à Terra Santa, respondeu a uma pergunta de um jornalista dizendo que o celibato não é um dogma, mas uma norma da Igreja. Esta questão fez com que o ruído, que existe há mais de 50 anos, aumentasse de intensidade. Vamos pedir ao nosso convidado, o Sr. Padre Orlando, que está indicado à análise e exposição deste assunto, se não terá chegado o momento de quebrar esta norma da Igreja que une celibato e sacerdócio. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Padre Orlando, vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Há determinados meios alérgicos à Igreja que vivem muito preocupados com a falta de vocações sacerdotais, atribuindo essa escassez ao facto de os sacerdotes serem celibatários. Parece-lhe que a falta de vocações sacerdotais terá a ver com o celibato sacerdotal? É evidente que não. É evidente que não tem a ver com a questão do celibato. A questão é muito mais funda do que isso. Aliás, a experiência prática prova o contrário. E a experiência prática de o celibato não estar unido ao sacerdócio tem os católicos orientais, católicos, mas de rito oriental, em que a disciplina eclesiástica é diferente e em que se ordenam homens casados, padres. E também os protestantes, cujos pastores são homens casados. E diria até, mesmo entre nós, os diáconos permanentes, que são também ordenados diáconos homens casados. E aquilo que se verifica pela experiência prática é que não há muitas vocações por causa disso. Existe crise de vocações entre os católicos, entre nós, mas também no Oriente, onde a disciplina eclesiástica é diferente. Existe muita crise vocacional entre os protestantes e, portanto, e mesmo para arranjar diáconos permanentes também há sempre a dificuldade. Portanto, a questão do celibato não é isso que limita o número de vocações. O que limita o número de vocações é outra questão muito mais profunda, que é a crise da fé. Se não existem jovens na Igreja, dificilmente podem existir jovens no seminário. É claro que a questão está aí, a questão da transmissão da fé. Encontramos muitas pessoas que dizem: ah, se os padres pudessem casar, havia mais padres. Eu pergunto se as pessoas estão, mas é a transmitir a fé aos filhos e aos netos, havendo essa quebra da transmissão da fé. Eu conto um caso que se passou comigo há pouco tempo, em que estive em Fátima e em que fui aos Valinhos, que é um lugar desses lugares santos de Fátima que gosto de visitar. E estava ali em oração, estive ali um bocado, e vi uma senhora que passou com o filho pequenito, embora já não muito pequenito, porque já lia fluentemente. Ele chegou e leu em voz alta a placa, uma das placas que lá estão, e a senhora vinha com o filho, e a senhora ajoelhou-se no degrau de pedra daquele baldaquino caliado, aquele alpendre com a imagem de Nossa Senhora a assinalar o lugar da aparição, e a senhora ajoelhou-se a rezar. Bem, a criança estava ao pé da mãe e pronto, e pôs-se ali a brincar com os feitios de ferro, que agrada, tem uma grade de ferro, e ele pôs-se a brincar com os feitios que a grade de ferro fazia. E eu meditava, está aqui um pouco a imagem daquilo que nós temos hoje, gerações de pais e de avós que, por alguma razão, não compreendemos bem qual, não estão a conseguir passar a fé aos filhos e aos netos. Esta mãe rezava, mas o filho não rezava com ela. Talvez ela pudesse ter desafiado o filho: olha, filho, aqui apareceu Nossa Senhora, vamos rezar um bocadinho, mas por algum motivo não está a haver esta transmissão da fé. Portanto, esta falha é daqui que parte a falta de vocações, não é do celibato nem é de outro sítio. É da família, não é? Sim, sem dúvida. Pois, o problema está na família. É que há tempo estava com um sacerdote que nós conhecemos. E ele dizia mais ou menos isto. Eu encontrei uma senhora e começámos a conversar. Ela estava com o neto E a senhora dizia, ah, mas há poucos padres e não sei o que mais. E eu comecei a brincar com o neto, dizia este sacerdote, nosso amigo. E às tantas a avó disse, ah, cuidado, cuidado, que eu não quero que ele vá para o seminário. Quer dizer, a senhora parece que estava preocupada, não é? Porque há poucos padres, mas depois, quando toca com os deles, não querem. Portanto, isto não há nenhuma que o problema é da família. Eu costumo dizer, se a família soubesse a grande graça que é ter um sacerdote na família, tudo faria para que filhos ou netos ou outras pessoas da família pudessem ir para o seminário e pudessem ser sacerdotes. Agora, quando as pessoas não sabem o valor disso, não sabem nem as graças que perdem, é óbvio que não há dúvida nenhuma que nada fazem, e muitas vezes fazem alguma coisa, desviam, se aparece. Sim, sim, é bom, mas é para os filhos dos outros. E nós vemos hoje que muitas das vocações que hoje aparecem, já são meninos que andam na universidade, e portanto que depois é eles, verdade, já por eles, decidem, e essa coisa toda. É assim. Eu ainda queria vir ali, voltar aqui um bocadinho atrás, quando o Padre Orlando diz o seguinte. Quando falou dos orientais, dos católicos orientais, que são ordenados, portanto, sendo já casados. Portanto, primeiro para dizer que há casados e há solteiros, mas que os que são ordenados solteiros, celibatários, esses nunca podem ser casados. Exatamente. Nunca podem ser casados, exatamente. Portanto, esses prometeram ser celibatários, e portanto vivam os anos que viverem, deem as cabeçadas que derem, no bom sentido ou no mau sentido, mas esses nunca podem casar. Agora, se eles já são ordenados como casados, é óbvio que aí, pronto, já estão. É o caso de São Pedro, não é? São Pedro era, sim, casado. São Pedro, diz no seu evangelho, que tinha sogra, portanto. Exato, era casado, portanto, mas pronto, mas a verdade é que, pronto, se já são. É claro que aqui, no Ocidente, isso não é possível. Mas eu tenho a experiência, É possível em relação aos diáconos, apenas. Pois, e é possível outra situação, Padre Orlando. Outro dia percebi-me. E o facto disto não ser verdade de fé, não é? E ser uma norma, também tem a sua vantagem. Porque há muitos anglicanos, muitos pastores anglicanos, que estão a aderir à religião católica. E esses, muitos são casados, então sim, esses, sim, são admitidos como casados. Portanto, também há na religião católica, esses casos, no fundo, acabam por ser exceções. Mas eu gostava ainda de dizer o seguinte: eu há muitos anos, já há muitos anos mesmo, eu li um documento acerca dos sacerdotes, não sei se os orientais ou se eventualmente uns outros que eram casados, e aquilo era complicadíssimo para a esposa. A esposa dizia, pronto, isto é terrível, quando a gente aparece grávida, os paroquianos não gostam de ver. Aquilo é o fruto do padre, embora o padre seja casado, mas as pessoas não aceitam bem. Depois os filhos vão para a escola, ou vão para aqui, ou vão para o liceu, ou vão para outro lado. Toda a gente está à espera que o filho do padre seja melhor que os outros. Pois. Portanto, se não é, é uma frustração. E essa senhora, portanto, tendo casado, e sendo possível neste país, portanto, nesse país, nessa religião, que podia eventualmente até nem ser religião católica. Portanto, ela vivia desgostosíssima, exatamente porque havia uma exigência e uma pressão, como dizem agora os jogadores de futebol, havia uma pressão de tal ordem, exatamente por acontecer isso. E os candidatos, ao sacerdócio de ritos orientais que pretendem casar-se, portanto, têm que casar antes da ordenação. Portanto, o princípio da união entre celibato e sacerdócio, mesmo assim, é um princípio mesmo nas igrejas orientais, de forma que não se casam padres, ordenam-se homens que já estejam casados, e alguns, para que se queiram casar antes de serem ordenados, às vezes vêm-se aflitos para encontrar a esposa, porque nem todas estão dispostas. Em todo caso, pronto, também não é isso. Esse também não é que seja um argumento forte para defender, embora seja algo que devemos ter em conta. Mas principalmente o celibato, mais do que uma lei, tem que ser visto é como uma grande riqueza na Igreja. A começar logo pela oportunidade do próprio amadurecer a sua vocação, de ser confrontado com as questões profundas da fé, e é um discernimento, é um amadurecimento E quando as pessoas dizem que alguns não vão para padres porque não se podem casar, eu digo ainda bem. Ainda bem, porque nem todos servem para padres. Não é por haver poucos que qualquer um serve. Há requisitos. O padre tem que ser um homem de fé. O padre não é um profissional do religioso. O padre não é um funcionário. Um dos argumentos que as pessoas usam é porque é que os padres não se iam de casar se é uma profissão como as outras. A questão é que não é uma profissão, nem como as outras, nem como nenhuma. Quando se pergunta a profissão a um homem casado, ninguém responde sou casado. Isso não é profissão. A vida do padre, o ser padre, não se limita ao fazer as coisas que são próprias do padre. O padre é padre a vida toda e o tempo todo. Eu não sou padre só no altar e não deixo de ser padre quando dispo os paramentos e venho cá para fora. O padre é padre 24 horas por dia, de uma maneira integral. E o padre, estando agindo na pessoa de Cristo, estando completamente configurado com Cristo, faz todo o sentido que esteja completamente consagrado a Ele. E faz todo o sentido que, pelo celibato, a sua entrega a Cristo, à Igreja, seja total e seja essa forma de ele próprio amadurecer a sua fé, porque o padre tem que viver da fé, senão a sua vida não faz sentido, e uma oportunidade de ser sinal para os outros. Era uma riqueza muito grande que perdíamos se deitássemos o celibato fora. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a atingir esse bem-estar que vem no fim. Diz-me se é amor. Fala-me de ti. Eu quero o teu sabor. Em mim ficou esse teu beijo que me deste ao pé do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a descobrir esse lugar para lá do fim. Meu amor, meu amor, que bom que é para mim. Meu amor, meu amor, que bom que é no fim. Eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Falamos com o Sr. Padre Orlando Henriques acerca do celibato dos sacerdotes. O Papa Francisco, no regresso à Terra Santa, respondeu uma pergunta de um jornalista dizendo que o celibato não é um dogma, mas uma norma da Igreja. Esta questão fez com que o ruído que existe há mais de 50 anos aumentasse de intensidade. O Sr. Padre Orlando tem-se dedicado à análise e exposição deste assunto, pelo que pretendemos saber se não terá chegado o momento de quebrar esta norma da Igreja que une celibato e sacerdócio. Pelo que o Sr. Padre Orlando acaba de referir, parece-me que não. Mas, de qualquer modo, pronto, a gente vai continuar esta conversa. Padre Orlando, o Padre Orlando levantava aqui uma questão que acho que é muito interessante, que é o padre, dentro da Igreja, é padre, e cá fora é um homem como outro qualquer. Ora bem, isto não é nada disto assim. São coisas totalmente diferentes. Aliás, o Padre Orlando dizia que a missão é para 24 horas. A missão é para sempre. Padre Orlando, na profissão as coisas são diferentes. Nós trabalhamos numa empresa. Há um horário e fazemos 7 ou 8 horas e depois temos outro compromisso em casa. Porque em casa há, de facto, quer dizer, ou a gente assume também os compromissos da família, ou então acontece-nos o mesmo que acontece aos outros. Porque isto é triste, o que eu vou dizer, mas isto é uma realidade. 74% dos casais portugueses separam-se. Em cada 100 casamentos, 74 separam-se. Portanto, o homem casado, a pessoa casada, trabalha aquelas tantas horas numa determinada empresa, não interessa qual, mas depois tem outros problemas, tem que colaborar, tem que se dar, porque se não se der, algo já não funciona. E depois tem os filhos, não é? Portanto, tem que os educar, é o problema da saúde, da doença, é preciso sair, são as férias, é preciso tratar da parte económica. Portanto, e mesmo assim, o homem casado não é um em casa e outro na rua, quer dizer, o homem casado não pode ser casado em casa e solteiro na rua, como não pode ser casado em casa e depois na profissão ser diferente, porque todos nós fazemos um todo. Portanto, se nós temos consciência, podemos não ter, se nós temos consciência de que estamos aqui com uma determinada missão, infelizmente muita gente não sabe porque é que veio a este mundo. Agora, se nós descobrirmos porque é que aqui estamos, e que estamos aqui durante algum tempo, que pode não ser muito, pode ser até já muito pouco, mesmo para aqueles que duram uns bons anos, quer dizer, se nós descobrimos porque é que aqui estamos, se calhar então vivemos tudo fracionado, mas quer dizer, mas nós somos um todo, e se queremos de facto que a nossa vida daqui por muitos anos seja de felicidade, no dia em que gravamos este programa é o dia 4 de julho. Neste célebre dia comemora-se o aniversário da Rainha Santa, da ida dela para o céu. É um dia muitíssimo importante. Já lá vão 700 anos. E, no entanto, nós lembramos a Rainha Santa e pedimos-lhe intercessão, e creio que hoje é até um ótimo dia para pedir a intercessão dela. Ela fez tantos milagres em vida que acho que é. Portanto, e ela já lá está há 700 anos. Portanto, agora, se nós pensamos que de facto fica tudo no cemitério, se andamos enganados, pois não há dúvida nenhuma que também, se calhar, pensamos que o padre, portanto, é um na igreja e outro na rua, mas de facto não é. O celibato é uma questão de eternidade. É isso é. E isso é uma questão de eternidade, é uma questão de fé. Porque a fé está por aí, pelo lado da eternidade e pelas questões eternas. Se para nós não há noção de eternidade, é claro que a fé não faz sentido e também o celibato não faz sentido. O facto dos padres serem celibatários devia ajudar toda a gente a perceber que o padre não é um homem como os outros e que ser padre não é uma profissão. O facto de ele ser celibatário diz-nos precisamente isso. Da relação entre celibato e eternidade, digamos que o celibato é uma imagem daquilo que há de vir. É uma antecipação nesta terra daquilo que será o nosso estado no céu. Diz Jesus no Evangelho que nesta vida eles casam-se e elas são dadas em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte no mundo futuro, na vida futura, lá nem se vão casar nem ser dados em casamento, serão como os anjos do céu. E quer dizer, a nossa fé não é um conjunto de lérias, não é um conjunto de tretas, não é umas histórias que se contam. E o facto de haver pessoas que deixam de se casar por causa disso lembra-nos precisamente que isto não é uma léria, não é uma história. Eu lembro-me sempre de um funeral em que fiz e em que participou a Irmandade, como era hábito naquela terra, E no final, cá fora, no cemitério, estava uma senhora que fazia parte da Irmandade, que tinha a opa vestida, e estava precisamente a dizer algo desse género, que isto acaba tudo nos torrões, e aqui é o fim, que não há mais nada para além disso. E é claro, cada pessoa é livre de pensar o que quer, é evidente que sim, ninguém tira a liberdade a ninguém. Agora, se eu sou livre também de me associar a uma irmandade ou não, se eu sou cristão, se eu sou irmão de uma irmandade, se eu sou padre, é claro que isso supõe uma fé na ressurreição e na vida eterna. Ninguém me obriga a acreditar, mas também ninguém me obriga a ser da irmandade, nem a ser cristão, nem a ser padre. Eu assumo uma coisa porque acredito na outra, supostamente. Eu disse a esta senhora, então a senhora não acredita em nada disto e está aí com essa opa vestida, como é que é? E a senhora responde, bah, isto é só uma devoção que a gente tem. Portanto, há muitos que acham que isto da fé que temos, mesmo alguns que participam e que estão e que fazem parte e que vêm e que aparecem, veem isto como umas fantasias ou umas lendas, umas coisas que se dizem. Por isso é que o celibato está aí para incomodar tanta gente, para nos encostar à parede e dizer, afinal, tu acreditas ou não? Afinal, isto para ti é verdade e é fundamental na tua vida ou é só umas histórias que se contam? E isto, o celibato, tanto coloca esta questão ao próprio que é celibatário, ajudando-o a crescer na fé e ajudando-o a levar as coisas muito a sério e como vale a pena ser levadas, como interroga também as outras pessoas que não são celibatárias, como testemunho para elas que é... Amas mesmo Jesus Cristo, um bocado como Jesus que perguntou a Pedro por 3 vezes, tu amas-me? Pelo celibato, Cristo também me pergunta a mim, tu amas-me verdadeiramente? Afinal, acreditas meio sim, meio não? Isto, para mim, para ti, Cristo é mesmo real? Ou é qualquer coisa à qual entregas uma parte do teu tempo? Se é real, se o amas, se isto não é uma léria, se isto não é um conto da carochinha, então entrega-lhe toda a tua vida, toda a totalidade. O celibato revela-se assim como a forma feliz de alguém se consagrar a Cristo. Não se trata de ter mais tempo para as paróquias, não se trata de não ter tempo para cuidar da família, trata-se de ser todo só de Cristo de uma maneira especial, de uma maneira muito íntima e muito verdadeira. Padre Orlando, eu penso que muitas vezes estas pessoas que levantam, muitas, se calhar a maior parte, que levantam estes problemas do celibato, são pessoas que não têm nada a ver com a religião, aliás, é o que eu dizia no princípio, são meios alérgicos até à Igreja, mas que levantam estas questões por levantarem, porque se eles estivessem efetivamente preocupados com a vida da Igreja, com certeza que nesse caso eles levantariam outras questões, e as questões que eles poderiam eventualmente levantar é que se calhar vai pouca gente à missa, mas isso a eles não os preocupa, não é? Ou que há muitos separados, muitos divorciados, mas isto também não os preocupa. Se calhar que os filhos não recebem a formação moral e humana que deviam receber, mas isto também não os preocupa. Quer dizer, são pessoas que levantam muitos problemas, que levantam estes problemas fraturantes para desgastar, se calhar, trabalhando ao serviço de pessoas que, por suas vezes, têm um compromisso diabólico e, por isso, levantam tantas questões. Porque, no fundo, este problema dos meios alérgicos já é de Igreja, que são as que levantam estas questões, a maior parte das vezes eles não estão nada minimamente preocupados com o que se passa na Igreja, não é? Portanto, isto é apenas para... Mas repara que o frisar constantemente que há poucos padres é uma forma que os inimigos da Igreja, falemos assim, têm de procurar transmitir às pessoas que, no fundo, isto é uma coisa sem futuro, é qualquer coisa que está esgotada, e por isso daí a preocupação de dizerem que há poucos padres, para uma tentativa de mostrar a Igreja como algo caduco, e portanto, e ao mesmo tempo atacando o celibato, que é de facto uma força viva, é uma verdadeira entrega pela fé, é um testemunho de fé, é um testemunho da eternidade que irrompe de uma maneira incómoda na nossa vida terrena e quotidiana, e é claro que isso é insuportável para quem quer combater a fé. Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo, haja oculta pela calada. Sou a solidão do tempo, quando o nevoeiro serra. Sou a estranha flor ao vento, o esquecimento da terra. No intenso gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o seu padre Orlando Henriques, falamos acerca do celibato sacerdotal. Temos estado a ouvir a opinião do seu padre Orlando, porque é uma pessoa interessada nestes assuntos. Tem-se dedicado à análise e à exposição do celibato sacerdotal, e por isso entendemos que ele era a pessoa indicada para conversar acerca deste assunto. Padre Orlando, há pouco o João levantou uma questão que me parecia interessante, e que era a seguinte: o celibato ajuda a crescer as pessoas na fé. Penso que foi isto mais ou menos que disse. Eu vi um documento do Padre Orlando, um documento que é público, e o Padre Orlando dizia uma coisa muito bonita, que eu não sei se tenho aqui à mão, que era, de facto, eu não sei, estou aqui de volta do seu documento, mas parece-me que não me aparece, mas que dizia, portanto, que isto é desta forma. Já encontrei, o celibato é uma consagração, é uma questão de ser tudo e só de Cristo. Eu penso que o problema se resumiria nisto, não é? Quer dizer, portanto, ou de facto nós queremos ou não queremos. E muitas vezes as pessoas não querem. Também há sacerdotes que não querem. Eu estou a pensar que, não vou dizer quem, mas estou-me a lembrar de um sacerdote novo que não é da diocese de Coimbra, mas que é da diocese da Guarda, e os pode dizer, não vou dizer quem, que ele... quando aparecia um artigozinho num jornal, ia correr lá com o jornal debaixo do braço, ou por cima do braço, não posso precisar, para o Conselho Arciprestal, para aquela reunião dos sacerdotes, não era? Reunião de clero, talvez. Então levava aquele documento e ele ia todo feliz porque a comunicação social dizia algo parecido com isto, quer dizer, ou de facto os sacerdotes podem casar ou a igreja acaba por se enterrar, qualquer coisa parecida com isto. E de facto aqui volto à palavra do padre Orlando há bocadinho. Isto é um problema de amor. Agora, quer dizer, se de facto a pessoa também já não tem amor a Cristo, e o Papa há poucos dias falava nisto, eu também não sei se tenho para aqui estes documentos, não tenho estas coisas muito bem organizadas, mas o Papa falava disso para os sacerdotes num documento em que ele dizia, portanto, aliás, o padre Orlando há pouco falou também disso, em que ele falou a Pedro, perguntava a Pedro se o amava. E o Papa dizia também isso, algo parecido com isso. Quer dizer, a primeira pergunta que o sacerdote deve fazer, dizia ao Papa, era se de facto ama Cristo como o amou quando se ordenou. Agora, muitas vezes, isto por motivos vários, as pessoas acabam por se relaxar, passa o termo, e pronto, e depois então também num estado que de facto não ajuda nada. E quando não ajuda nada, estão convencidos que de facto se calhar é aquela saída. Mas se calhar era importante também dizer, voltar a referir isto. Nenhum sacerdote atual que há nesta Europa, mesmo que eventualmente viesse a ser possível que fossem ordenados homens casados, todos os que estão celibatários continuam a ser celibatários, porque mesmo onde é possível haver homens casados, que é o caso que já falamos, do Oriente, portanto, não é possível para aqueles que prometeram ser, portanto, fizeram um compromisso de castidade, de pobreza, de obediência, e portanto aqui não era possível estar a isso. Repara que sempre houve, e reparem os nossos ouvintes, que sempre houve celibato na Igreja, sempre. Desde o início, São Paulo, que ele próprio se assume como celibatário nas suas cartas, e nas suas cartas dá testemunhos eloquentes, ele fala muito sobre o celibato, e portanto, São Paulo, estamos a falar mesmo do início da Igreja, do início. E portanto, às vezes há alguns muito, muito interessados em dizer que nos primórdios da Igreja os padres e bispos, os presbíteros e bispos, pelo menos, não eram celibatários, mas eram respeitáveis pais de família. E isto é verdade, pelo menos em parte, porque também havia mesmo nessa altura alguns que já o eram, e é o caso de São Paulo, que era celibatário, mas de facto a maioria eram homens casados, eram os tais respeitáveis pais de família, que o próprio São Paulo também recomenda para estarem à frente da Igreja. Portanto, homens casados, o bispo deve ser casado uma só vez, diz São Paulo numa das suas cartas, em mais do que uma até, e portanto indica as condições, portanto, de facto, respeitáveis pais de família. Agora, quem lembra isto com tanta veemência, com tanta força, esquece, ou pretende deixar esquecido, que embora os sacerdotes não fossem obrigatoriamente celibatários no início, sempre houve, desde o início na Igreja, formas de celibato consagrado. Isso quer dizer que o celibato tem valor por si mesmo. O celibato é uma das vocações, é um dos carismas, não sei bem como chamar-lhe, que a Igreja tem. A Igreja, como corpo de Cristo, tem muitos membros, e também aqueles que são celibatários fazem parte da Igreja como membros importantes da Igreja. E, portanto, acabar com o celibato seria amputar um importantíssimo membro do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Ainda antes de haver congregações religiosas, porque é importante dizer que não são só os padres que são celibatários, existem os religiosos, as religiosas, tudo o que são monges e monjas, frades e freiras, para além de leigos, até mesmo leigos que se consagram, leigos consagrados. Portanto, todas essas formas de consagração existem e para a vida religiosa, se calhar as pessoas pensam, há muita gente que pensa que frade e padre é a mesma coisa, mas não é. Muitos frades ou monges acabam por se ordenar sacerdotes também, mas podem não o ser, podem ser simplesmente frades ou monges, da mesma forma que as religiosas são simplesmente freiras ou monjas, não são sacerdotisas. E, portanto, e para a vida religiosa, o celibato é indispensável. Se, no caso do sacerdócio, o celibato não é dogma, no dizer do Papa Francisco, quer dizer, é uma disciplina atual que poderia vir a ser alterada, o mesmo já não se aplica à vida religiosa, por vários motivos. Imaginemos até uma comunidade religiosa em que não houvesse celibato, bem? Isso no fundo pouco se distinguiria de uma qualquer povoação onde toda a gente fosse cristã. Portanto, na vida religiosa há a parte comunitária, há a pobreza voluntária, há a questão da obediência, há o voto de pobreza, de obediência e também de castidade. Claro, aqui entendido a castidade como castidade celibatária, porque castidade é um valor e é um mandamento que é para ser vivido por todos os cristãos e não apenas por aqueles que são celibatários, embora de forma diferente. E, portanto, isto para dizer que existem outros celibatários para além dos sacerdotes e, portanto, mesmo que os sacerdotes deixassem de ser celibatários, continuaria a haver celibato na Igreja. E os que dizem que deixaria de haver falta de padres, que não é verdade, não deixaria de haver falta de padres se os padres se pudessem casar, mas mesmo que numa hipótese meramente académica, se isso acontecesse, se resolvêssemos o problema da falta de padres, acabando com o celibato, como é que resolvíamos o problema da falta de vocações para a vida religiosa, que também há? Por isso, como dizia há pouco, o problema mais fundo do que o casar ou não casar é uma questão de haver educação para a fé ou não haver educação para a fé. Se não há jovens na Igreja, não os pode haver no seminário, como não os pode haver nas congregações religiosas. Mas isto para dizer que, ainda antes de haver congregações religiosas, já havia formas de vida consagrada em celibato, jovens raparigas que consagravam a sua virgindade a Cristo, para serem esposas unicamente de Cristo. E não só raparigas, mas rapazes também. Alguns discípulos de São Paulo e tudo. E São Paulo dá testemunho disso. São Paulo diz, é bom para vocês ficarem como eu, por casar, consagrando-se totalmente a Cristo. Não digo isto no vosso interesse, não é para vos livrar, não é para vos armar uma cilada. Se casas, fazes bem. Se não casas e te consagras a Cristo, ainda fazes melhor. São Paulo dá testemunho disto no início da Igreja. Aquelas santas mártires que nós... Ah, e para além de jovens, também até mesmo viúvas, mulheres que enviuvavam e que não se tornando a casar, portanto, consagravam-se também a Cristo. São Paulo diz, se é para ficarem ociosas ou se não é para viverem de acordo com Cristo, então vale mais casar. E aos jovens também diz, se ficar solteiro não é para ti, então casa-te, porque vale mais casar-se do que ficar abrasada. Mas se escolhes ser só de Cristo, fazes uma boa escolha. Se casas, não pecas, mas se escolhes o celibato, fazes uma boa escolha. E eu a dizer que aquelas jovens mártires dos primeiros séculos, que nós ainda hoje celebramos, Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Águeda, Santa Inês, inclusivamente Santa Inês, mártir da sua virgindade, à semelhança de Santa Maria Gorete, mais em tempos mais recentes, mas mártir precisamente da sua virgindade, e outras santas mártires, quer dizer, o celibato a dar frutos de santidade. Elas já se tinham consagrado como esposas só de Cristo. E portanto, elas que já tinham tido essa força da fé para serem só de Cristo, para serem a sua vida ser totalmente de Cristo, também tiveram essa força para avançar de cabeça erguida e com toda a fé para o martírio. Portanto, o celibato de homens ou de mulheres sempre existiu na Igreja. E, portanto, é uma riqueza que nós não podemos dispensar na Igreja. Padre Orlando, quando há pouco falava nas ordens religiosas, portanto, que essas sempre continuarão, mesmo que houvesse, eventualmente, no futuro, uma alteração. Estamos a pensar, por exemplo, que nos franciscanos, nos jesuítas. Sim, sim, sim, sim. Isto apenas para todos estes... Tanto os de clausura, os de vida contemplativa, que vivem encerrados no mosteiro, de uma forma mais austera, ou menos conforme a disciplina de cada congregação. Tanto esses que se dedicam mais à oração e à contemplação, embora também ao trabalho, como as congregações de vida ativa, que andam pela rua, que andam pelos países de terceiro mundo, ou cá, ajudando os pobres, evangelizando, tanto aqueles que andam aí mais na roda viva do dia-a-dia, como aqueles que estão mais recolhidos no mosteiro, rezando e trabalhando, faz parte da sua vocação serem celibatários. Não podiam ser de outra forma. Os padres, sim, poderiam eventualmente, se a disciplina fosse alterada, vir a ser casados. Mas das congregações religiosas, frades, freiras, monges, monjas, serão sempre celibatários. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Falamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, falamos do celibato dos sacerdotes. O Sr. Padre Orlando Henriques tem-se dedicado à análise e exposição deste assunto, pelo que entendemos conversar com ele para nos dar a sua opinião. Padre Orlando, aparecem de facto às vezes vou chamar iluminados, alguns iluminados que dizem que pronto, o celibato podia não acabar, mas podia ser opcional. Agora, a questão é esta. Isso era uma diluição. Mas ele é sempre opcional, não é? Sim, é sempre opcional. Porque ninguém obriga ninguém, não é? Claro que o jovem que avança para o sacerdócio sabe para o que é que avança. Não vai enganado. E, portanto, há pessoas que dizem, porque agora falámos que o celibato sempre existiu na Igreja e que continuaria a haver mesmo que fosse opcional para os sacerdotes. É verdade. E com base nisso, é claro, o jovem que vai para o sacerdócio sabe que neste momento a vocação sacerdotal e vocação ao celibato são duas coisas que estão inseparavelmente unidas e, portanto, se não quer ser celibatário, claro que sabe que não pode avançar para o sacerdócio. Ao meter-se nisso, sabe bem em que é que se está a meter. Por isso ele está algum meio ano, quando não mais, para ser ordenado, depois do diaconado. Não, porque, repare, no diaconado já se assume o compromisso do celibato. Portanto, é um passo já decisivo em que quem é ordenado como diácono com vista ao sacerdócio avança já por aí. Portanto, opcional é sempre na medida em que quem opta pelo sacerdócio sabe que está a optar pelo celibato. Agora, há pessoas que aqui colocam outra questão. Então, e quem tiver vocação ao sacerdócio, mas não tiver vocação ao celibato? Porque, no fundo, isto é podemos ver isto quase como um pack. Levas o pack completo. Queres um, mas levas os dois juntos. Agora, é assim, dizer isto, dizer que pode haver quem tenha vocação ao sacerdócio, mas não tenha ao celibato, isto acaba por ser uma falsa questão, porque a vocação não é uma coisa abstrata, nem uma coisa que existe assim vinda do nada. A vocação é encarnada. A vocação, Deus chama através de meios concretos e através de pessoas concretas, e chama através da sua Igreja. Se o Senhor permite e se inspira a Igreja através daqueles que na Igreja têm poder de decidir isso, claro, mas se Nosso Senhor tem inspirado, se o Espírito Santo tem inspirado a Igreja para manter a união sacerdócio e celibato, naturalmente que é Deus a chamar aqueles que chama ao sacerdócio e a chamá-los também ao celibato. Deus não nos chama através de aparições. As aparições são um fenómeno muito verdadeiro, mas raro também, é um fenómeno extraordinário que não acontece todos os dias. Quem é chamado, já aqui contei uma vez a história da minha vocação, e muitos padres aqui, eu sei que o Sr. Armando, quando chama algum sacerdote pela primeira vez aqui ao programa, a primeira coisa é pedi-lhe para contar a história da sua vocação, e podíamos ir rebobinar todas essas histórias para descobrir que Deus chama através de meios concretos. Ou um livro que foi lido, ou uma pessoa que me marcou, ou uma pessoa que me disse qualquer coisa, ou um acontecimento que aconteceu na minha vida e pelo qual eu senti que Deus me chamava. Quer dizer, Deus serve-se de meios, e serve-se de pessoas, e serve-se da sua Igreja. Se Deus, no chamamento que faz aos jovens de hoje para o sacerdócio, se serve da Igreja, que continua a manter de maneira inseparável o celibato e o sacerdócio, naturalmente que é a voz de Deus, através da sua Igreja, a chamar-me a mim e a todos aqueles que são chamados, chamo-te a seres padre celibatário. A vocação não é assim abstrata, não é desenraizada, mas se a Igreja mantém, é Deus a servir-se da Igreja a chamar-nos a essas duas vocações em simultâneo. E há que ter fé nisto, no fundo, uma vez mais, o celibato é uma questão de eternidade e de fé. Padre Orlando, quando começámos esta conversa, começámos dizendo que um jornalista perguntou ao Papa Francisco acerca do celibato, falou-lhe do celibato sacerdócio. Exatamente porque parece-me que 16 mulheres que vivem com sacerdotes, portanto, vivem em regime de... Não sei como é que eu te chamar. Em regime de concubinato, se é que não foram dispensados, porque pois, a Santa Sé agarrava o processo, pode ser mais ou menos moroso, mas em muitos casos a Santa Sé acaba por dispensar o sacerdote que abandonou, dispensá-lo do compromisso do celibato, e portanto aí o impedimento de ordens sacras que haveria a contrair matrimónio pela Igreja deixa de existir, a Igreja dispensa, e aí o sacerdote pode casar catolicamente. Se isso aconteceu, pois são casados de outra forma, mesmo que possam eventualmente casar pelo registro civil, perante a Igreja é um estado equivalente ao de concubinato, ou de mancebia, é claro que sim. Mas eu nem queria levantar esta questão, eu queria levantar a questão, era uma outra, porque... Se um padre tem a vocação para padre, se um dia se casa, certamente que a sua vida vai ser de infelicidade para ele e para os outros. E há muitos anos, uma senhora que estava casada, portanto, ele foi dispensado e ela estava casada com um padre, e vendo que a comunicação social muitas vezes falava nesta questão do celibato, até porque o problema do celibato já vem tarde, eu recordo-me que Paulo VI já falava disto há 50 anos, claro. Há 50 anos. E então a senhora achou que a melhor forma era fazer uma carta que foi publicada no jornal italiano, na estampa de Turim. E eu tenho aqui a carta e pronto, e vou lê-la e vai ver o que a senhora diz realmente depois de ter casado há uns anos com o padre. Então ela diz o seguinte: com esta carta pretendo responder não aos sacerdotes, mas a todas as mulheres que estejam pensando em fazer a sua vida ao lado de um eclesiástico. Também eu achei um dia que podia construí-la com um deles. Era um homem muito bom, moço, muito delicado, de alma encantadora. E eu me sentia trivialmente só. Atualmente estou casada com ele. E não estou só. Por fora. Por dentro, que triste solidão, que angústia aqui experimento. Motivos? Já não o vejo celebrar a missa. Está por fora. É possível que se sinta mais unido a Deus do que antes. Trata-se de ser muito afetuoso comigo, está cheio de provas de consideração, mas eu percebo que não me pertence, que nunca foi meu completamente. Quantas lágrimas tive que derramar. Que o Senhor tenha em conta a minha contínua dor e me perdoe por lhe ter arrebatado o que lhe pertencia. Sei muito bem que vai chegar um dia em que me deixará. Quererá regressar ao seu ministério. É verdade que voltarei a ficar só, mas essa solidão será como uma bênção e, ao mesmo tempo, uma expiação pelo que fiz um dia. Queria explicar o meu grande erro a todas as mulheres que desejam imitar o meu exemplo. Dizer-lhes que entre elas e este sacerdote tão bem apessoado, tão atraente, há um abismo enorme que se chama uma mão consagrada ungida. Ninguém consegue imaginar o que significam estas palavras tão simples. É preciso tê-lo experimentado. Há poucos dias estava com ele à mesa. Até a sua maneira de tomar o vinho me impressionava, porque já não era com o mesmo fim com que costumava fazê-lo quando celebrava a missa. Ainda ontem me dizia que tinha sonhado na véspera com o rebanho cujas ovelhas estavam todas dispersas e acrescentou: precisam de um pastor. Melhor, precisavam de um pastor. Vêem, queridas amigas, ele é agora mais do que nunca do Senhor. Eu, pelo contrário, não sou mais do que a lembrança da sua deserção. Queridas leitoras, deixem tranquilos os padres. Eles pertencem unicamente a Deus. Não podemos declarar guerra a Deus, porque, mais cedo ou mais tarde, é Ele quem ganha. Tânia. Portanto, Padre Orlando, isto era uma Tânia que escreveu esta carta e, de facto, uma pessoa que está desfeita. E a gente entende isto perfeitamente, porque se a pessoa tem vocação, ir mesmo que não vá para o sacerdócio, mas tem vocação e vai para o casamento, eu penso que, pronto, é errar a vocação. É errar a vocação errar a felicidade. Deus chama-nos àquilo que é melhor para nós. Às vezes pedimos a Deus uma resposta e Ele não cessa de nos dar respostas. Podem às vezes não ser as respostas que nós achávamos que deviam ser as certas. Agora, Ele não cessa de nos dar respostas. E a vocação a que Ele nos chama é certamente a vocação em que vamos ser felizes, porque o Senhor não nos pode dar outra coisa a não ser vida plena e verdadeira. Mesmo que nós, com os nossos cálculos humanos, sejamos tentados a pensar tantas vezes o contrário. De facto, impressionava-me o testemunho de um dos jovens que foi ordenado sacerdote recentemente na nossa diocese, em que dizia: dúvidas, as dúvidas são uma intromissão diabólica que há, que se mete, porque não há dúvidas, não tem que haver dúvidas. Bem, é claro, dúvidas há, e a dúvida pode nos ajudar a crescer se soubermos dar a volta por cima, se soubermos vencer a dúvida com a graça, porque eu experimento isso, no meu caminho, nas dúvidas que tive, e dúvidas toda a gente tem, é preciso é saber resolvê-las, e é preciso, no meio da dúvida, encontrar o caminho para confiar em Deus acima de tudo, e confiar em Deus, apesar de vermos o mundo todo a abanar, um bocado como São Pedro a caminhar sobre as águas. Cristo vinha ao seu encontro e disse: Senhor, manda-me ir ao teu encontro. E São Pedro vai avançando e começa a afundar-se, e diz: salva-me, Senhor. E o Senhor estende-lhe a mão e diz-lhe: homem de pouca fé, porque duvidaste? Às vezes, mesmo a ver o mar intempestuoso, temos que confiar, mesmo vendo as coisas assim tremidas. Padre Orlando, o nosso tempo chegou ao fim e não temos possibilidade de continuar. Eu tinha aqui mais questões. É um tema tão rico, há tanto a falar sobre isto. Tanto a falar, mas não sei se o Padre Orlando depois no outro dia podemos continuar esta conversa, mas hoje não é possível. Será um prazer continuar. Ok, obrigado então. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.